seu coração. Pensa no seu coração. Entendo o meu sentimento. Que pra dizer que te amo, eu me transformei no vento. Que pra dizer que te amo. Sabe o seu coração, entendo o meu sentimento. Que pra dizer que